Controle de Salvador, ponte de Xana 6251, saída da EUN, na frescura. 6251, bom dia, conta atrás da arma da calagem, saída da EUN 360, vou ler. Direto Ledo, na primeira 360, 6251 da Xana. também 251, chame Recife, 251. 251, chamando 6251, bom trabalho. Salvador Alfa, Vitor Papá concluiu o pushback. concluir o reboque. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Controle 1-0-0, acione a identificação, chega da mar e desça sem restrições para 4.000 pés, ajustado na 013. 1-0-0, atrasado por hoje, Duna. Azul 4100, chama na frequência 119.35. vento 1 a 2 graus com 6 nós, registrado no 013, temperatura 2,6. Lama 1-2 com 6 nós, azul 4100. Azul 4100, a gentileza, você tem os dados do passageiro, pode me informar? Os dados do passageiro, para me informar. Qual cidade que ele aparenta, poltrona que ele está sentado? 30 anos, ele aparenta mais ou menos. Sexo masculino, confirma. Sim, você falou poltrona que o mesmo está sentado? Para 2000, autorizado LS, portão log. Patrono 00 vai voar pro Adidor, nada presente. Cosmo 3. Quatro zero zero, localizador. Afirmo, localizador, 4100, estabilizado. Complete a aproximação, chama torre em 1895, meu pouso. Torre 1895, azul 4100. Torre Salvador, azul 4100, estabilizado no ILS. 4100, 100 graus, 059, prezado pouso, 310, checa trem pouso. Gente, trem de pouso baixado e travado, apenas informando, o azul 4100 está pousando acima do peso máximo de pouso da aeronave, ok? Solicita algum apoio em sol? Afirmo, azul 4100. 4100 informa que está livrando na Delta. Azul 4100, Alfa Juliette, portão 08. Sola 0. Ative 08, Azul 4100, pouso normal, aeronave. Seria a poltrona que fazer esse encontro? 973, bom dia, Estrada da Mário, da Presidente Voltuna, descendo para 4000, sem restrições, destino 014. Bruno 961, Galeão, 360, VP Zulu, 0, autorizada. Colapso no 0, curva direita, série da Eule da Bridge, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5155. 5963, Vitória 2000, livre LS, reporta um lock. Guarulhos 360 autorizado, via Pesolou no 6, recola pistão no 0, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5170. Gol 961 para posicionamento no 11. Vou no 961, autorizado, puxa para trás. Livre chamar ataque, 961. Muito bem, 5, bom dia, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, sem restrições, ajustado na 014. pro táxi, é isso? Confirma. Afirma, 9-6-1-3-5. De autonomia, LB-1-8-4, Alderna Campina. Ok, líder do táxi via Pátio 1 em Índia, chame no ponto de espera, pronto para decolagem, altímetro 1014. Pátio Índia, ponto de espera, vai chamar, pronto, 9-6-1. Torre Salvador, cordial, bom dia, Cibral 73 da Rio, passando agora o externo, na sua escuta. Escola 73, tráfego avistado, vento 150 graus, 089, exato, pouso, pista 10. Confirma trem em baixa trabalho. Baixou e travou, autorizado pouso na hora 05973. Bom dia, na bom, se desce para 4 mil pés, sem restrições, ajuste a 0-4. No 865, desce para 2 mil, livre LS, reporta MOC. Bom dia, Azul 4040, aguarde um minuto para cópia, confins, nível de voo 340. Isso era coordenada 360, então. No 5973, no solo aos 32, livrando à direita, taxi via Alfa e Kilo, para o pátio 3, pode manter minha escuta. Livrando aqui na Golf, via Alfa, ingresso na Taxi Kilo, na sua escuta, 5973. É o Azul 4100. Azul 4100, chamou a torre, confirma? Afirmativo, é um plano 340 para Campinas. Eu não recebi ainda o seu plano, o senhor sabe para que horas a companhia apresentou? Tá, eu vou verificar com eles aqui, tá? A saída é da El Leda Bridge? Afirmativo, da El Leda Bridge, verifique por gentileza o horário. Muito obrigado. Perdão, 1961, está autorizado Alinhada e decolada 1-0, vento de 1,60 graus com 8 nós. Uno 961 decolou aos 35, chame o controle em 1, 19 decimal 35, tenha um.